Bahia, boa tarde. O 905 desce para 2 mil pés, rebote estabilizado. Para 2 mil pés, rebote estabilizado, mini 14, o voo 9505. Standby for clearance. I know, but the tower have not your flight plan, okay? So, take the pushback and wait till it's clear. Liverpool, this is from the 0 on a by 084. Stand by your operation. Salvador, boa noite, voo no 643, cruzando no 70 para 160. 3, desce para 4 mil pés, chegada Ponce, ajuste no 0 no 4. Autorizado 4 mil pés, chegada Ponce, ajuste no 0 no 4, gol 64. No 7 no 4, não sou aos 47, direita, sou aluno 21 décimo 9. Salvador, boa noite, Bono 714, livro da direita. Bono 714, muito boa noite, autorizado táxi Alfa, reportando o da Juliette. Táxi Alfa, reportando o da Juliette, Bono 714. Hello, Pass Hero 4. Go ahead, Hero 4. Yes, man, are you kind to tell us what is the problem? Okay, we are standing by to copy, but may we start the taxi to runway use? Prove the taxi, I am a name from taxi India, and contact on the point runway 10. India holding point runway 10.084. Papa's ready to fly ready to copy. Go ahead, please. Fly to Madrid, flight level 390, runway 10, left turn after the battery. Book the battery, depart transition via upper 10. Approach control frequency 119.8 and the squawk 5176. To Miami for the 390 runway 10, flight to left turn to Puka. Keep our transition average 10, after 35 the frequency is 119.8, here is walk 5176 over 084. Air opposite 84, flight level 390, Puka the battery, depart transition, Zulu, India Papa, Alfa Romeo. Puka departure, keep our transition over 084. Air opposite 84, 100.1, 110, contact tower at 118.95. 18014. 1-9-5-0-1-4-0-1-4. Vai dar passagem em Airbus da Europa, pode se autorizar a ligação na Juliette, posição 08. Airbus da Europa, 08. Estabilizado, gol 1805. 1805, complete aproximação, torre 1895. 1805, boa noite. 1805, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Mas autorização de pouso, 1805. 1804, maintain position, hold point, runway 10. Tower. Queira proa 10, desça para 3 mil pés, caso de falha mais 20 milhas por hoje, Duna. Gente, descendo para 3 mil pés, caso de falha, 20 milhas por hoje, Duna, proa 010 por esquerda, 14062. Tower, we're listening on 5-0-8-4. Tower, position 4, go ahead. Yes, we are on the holding point. Tower, you maintain position. You maintain position on 5-0-8-4. 1-0-5, pouso autorizado, pista no zero. 110 graus, 089. Lini, pouso. 1-8-0-5, embaixo a capa. Roger, it's all line up and wait. Line up and wait, I'm going to see you. Azul 462, curva direita na rua 070, desça para 2000 pés, é constabilizado. Curva direita para rua 070, descendo para 2000 pés, azul 4062. Nome 06, estabilizado em LR. 06, complete aproximação, torre 1895. 1895, voa no 06. Oi, Salvador, boa noite. Voo no 606, três linhas para externa, visual com a pista. Gente, aguardando que está livre, 606. 905 ao 56, direita, 121, deixa eu falar. 219. Cross, direito, 4, clear the cross, 100 degrees, 8 knots. Ok, 4, take off, runway 1, back here, 4. Boa noite, 05. Estou autorizado para seguir o táxi via Alfa Juliette, posição 01 no Aldopate 1. Alfa Juliette, por 01. Final normal, baixar travado, gol 1606. Gente, continua a aproximação. Meu livre pouso, 110 graus, 08 nós. 110 graus, pouso, agora 606. Europa 084, Bonnet 58, 119 a decimal 8. 119 a decimal 8, Europa 0, é igual. 062, inicia a redução para a aproximação. Reduzindo azul, 4062. Voo no 643, complete a aproximação, torre 18, 95. 3-8-9, boa noite. Salve, Europa 0, inform, pull the departure, feed potentiation. Europa 084, climb 1-3-9-0, perform, pull the departure. 3-9-0, pull the departure, Europa 0, inform. Estabilizado no localizador, azul 4062. Aquero 62, complete aproximação, torre 1895. 1895, azul 4062. Salvador, boa noite, azul 4062, estabilizado no custo localizador, tem baixado travado. Gente, aguardando pista livre 643. Aguarda, azul 4062. Agora o gol 643 vai chamar a torre, formando embaixo travado. Não entendi, confirma? Quem chamou a torre foi o azul, agora é o gol 643, está 3 milhas, ponto de toque baixo travado. Ah, desculpa a confusão, continua a aproximação aguardando pista livre 643, é o próximo aposto. 643, obrigado. 06-00, direita 121, decimal 9. 219, ali está, gol 1 no 6, realmente. 643, pouso autorizado, 110 graus, 089, pista livre. Livre, pouso, gol no 643. Autorizado táxi Alfa Juliette para a posição 05 do Pat 1. Táxi Alfa Juliette, gate 5, gol no 603. Sigo no 805. Estamos mantendo aqui para ingresso no 01, aguardando o balizador aqui. Ciência no 805. Linha 43 no solo 02, direita 121 nesse momento. 4062, check o trem, 110 graus, 089, pouso autorizado. Embaixado, travado, autorizado, pouso, pistão 1 0 azul, 4062. Bom, no 643, está autorizado táxi Alfa, Juliette, posição 03, do Pat 1. Alfa, Juliette, Pat 3, posição 3, Pat 1, 643. Azul 4062 ao 05, direita 121 19. Direita 219, azul 4062. Paulo Salvador, boa noite, azul 4062, de boa pista na sua escuta. O azul 4062 está autorizado táxi via Alfa Kilo, parte 3, posição 06. Alfa Kilo, parte 3, posição 06, azul 4062. Azul 084, call now Recife 12685, if unable, 12545. Eu preciso alguém com o Albacir aí, pô. 12685, if unable, 12545. voo no 714 está autorizado a Aracaju. No nível de voo 230, vai decolar da 10 com a curva à esquerda, na saída Puca, tração Caju, via Golf 677. Controle APL 119.8 e o transponder 5402. No 6-1-4, o cotejamento está correto, chama pronto para o ciberestralamento. Siga com o 805. Bom, informação Bravo, senhorita, autorização para Natal. Com o 805, está autorizado Natal, a nível de voo 370, vai decolar do 10 com a curva esquerda, na saída Puca, transição de par via Opsuvu 10. Controle Salvador, operem 119.8 e o transponder 5404. Autorizado, nível 370, perfil da Pucas e par, upper 010, pista é aderente com curva esquerda. 198, aciona 5404 no 804. No 805, tá bom. O 905, o atendimento está correto, se pronto, feedback também, tá? Chama ali, quando. Tá 3600, desce para 2000 pés, chegada, Mário. Desce pés na Mário, pode ir para a Duna? Oi, TAP, 3600. A critério, 3600. Atingir 4.000, seu 3891. 3891, 2.000 pés, reporte estabilizado na LF. Eu vou reportar estabilizado. Localizador visual com campo da 3600. 3600, complete aproximação, torre 1895. 1895, obrigado, até mais. Delta 3600, tá passando uma milha e meia do externo, baixado e checado. Propulso de acionamento do voo no 805. 89, pouso autorizado. Autorizado o pouso para o Delta 3600. Realizador da 3891. 3891 no complexo de aproximação, torre 1895. Confira a frequência? 1895. 1895. Salvador, teu 3891, passando de Índia Serra, baixado, travado visual. Guarani, fechando isso, 3891. Guardando. Estou autorizado para o feedback estacionamento, chama para outro táxi. O avião tem livre pouso, uma centena com 8 lances. Livre pouso. 3600, muito boa noite, prossegue táxi de Alfa, reportando 11 da Juliette. De Alfa, reportando 11 da Juliette, 3600. Desça para o nível 050, chegada a Mari, pro GTAP. Oito, desça para o 060, chegada Mari. Na Alfa, antes da GDR, na 3600. Botão 3600, mantém a posição, Juliette. Mantém a posição, Juliette. No solo 35, direita, 1219. 219. Bora 240, Fortaleza. Bom, 1905, está autorizado o táxi, via parte 1, táxi Índia, ponte zero no 10, chama a torre 1895, com ajuste altímetro 10 no 3. Certo, com ajuste padrão, Índia Alfa, ponte zero, pista... Gol no 0-4-8-9-5, gol no 8-0-5. Então 3600, estou autorizado a ingressar na Juliette para a posição 04 do Pátio 1. Salvador, teu 3891, lembrou a sua escolha. Então 3891, não estou autorizado a táxi de Alfa, reportando 11 da Juliette. Alfa, da Juliette. Bola 714, está autorizado táxi via pátio 1, táxi Índia, ponte para dono 0, chama a torre em 1-1895, ajuste altímetro no 0 no 3, fica atento, a Airbus já está ingressando na posição 04 do pátio 1. Do ponte para da pista 0, pronto. Autorizado, 805, a linha decolar pista no 0, 090 graus, 089. A linha decola, pista no 0, no 805. Juliette, 3891. São 3891, fique atento. A aeronave da Gol, taxiando, pode se autorizar a ingressar na Juliette para a posição 10. Ah, visão, após Juliette 10. Autorizado ali, matrícula 10. 05 aos 39, 1208. 1208, 805. Corrijo, é 119.8. 19.8, 1805. Controle, ligou no 805, boa noite. 805, subiu até o 370, sai da PUCA. Sessão 370 na PUCA, cruzando 2.700. Da 3.170, desce para 2.000 pés, ajuste em Salvador, 903, a ponte estabilizada. Oxiné 6258, desce para 2.000 pés, ajuste 903, a ponte estabilizada. Boa noite, 96, controle. Controle de Salvador, ponte, boa noite. Eu vou com 896, com bravo, cruzando 190, mantenha 190, boa noite, 96, desça para 2.000 pés na proa GTAP, ajuste no 013, reporte estabilizado. Desça na proa GTAP, reporte estabilizado, com 89, com 4 caiu? Quatro aos 421, 19, décimo 8. 19, 8, gol 17, 14. 3 Salvador, boa noite, gol 714, decolou, passa 1.600 metros. Gol 714, sube, mantenha 2T0, sai da PUCA, vigilância. Acende o nível 230 na PUCA, gol 714.